deixe de ser apenas vendedor e passe a ser um profissional com visão de lucros, soluções e oportunidades. Lembre-se do longo prazo e não feche vendas, abra clientes. Tenha entusiasmo pela sua profissão e mantenha a autoestima elevada. Busque sempre a realização das metas e faça delas a sua motivação pessoal. Mais que um vendedor, seja um negociador hábil e atento. Tenha no produto e serviço sua cartilha e na divulgação seu mandamento. A melhor maneira de persuadir o cliente é ouvi-lo. Defenda o cliente na sua empresa e sua empresa quando estiver com o cliente. Mantenha sempre o bom humor. Essa é uma chave poderosa que abre qualquer porta. Seja ousado em sua profissão. Enxergue possibilidades onde outros só conseguem ver obstáculos. Seja amigo das mudanças e tenha como princípio adaptar-se a elas, principalmente no que se refere a novas tecnologias e técnicas de negociação. Antes de pensar em vender, procure conhecer a realidade e as características do mercado. Depois de cada contato com o cliente, pare um pouco e reveja o que foi discutido. Acostume-se ao treino constante, os resultados serão fantásticos. Tenha um controle do número de visitas, entrevistas e pedidos que vai realizar no dia. Verifique onde está falhando e procure corrigir-se. Administre seu tempo exatamente como administra o seu dinheiro, ou seja, na medida exata. Pesquise antes quais são as necessidades de cada cliente. Verifique depois se o cliente ficou realmente satisfeito. Conquiste a cabeça e o coração do cliente e não o seu bolso. Mostre-se preocupado com ele e não consigo mesmo. O vendedor que pensa nas dívidas quando está com o cliente não consegue pagar nenhuma. Diga sempre: os negócios vão bem. Neste caso, um mentiroso otimista é muito melhor que um realista depressivo.